andrecedesmoral.com.br. Chegou, escocês, ó. Ela é danada, é. Ela rebola o bumbum. Que bumbum é esse? Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum gigante. Bumbum, bumbum, ai Maria. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. Alô Juan Ferraz, tamo junto, vem daquele jeito. Rafa está áudio K, estourou. Ela rebola o bumbum, que bumbum é esse? Bumbum gigante. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Ave Maria. Bumbum gigante. Empina esse cachorro, vira lata. Empina esse cachorro, vira lata. Bumbum gigante. Bumbum gigante. André Cedês, o moral de Bicoara.